atrás, 2013, yeah. Desembarcando na Metroid, motherfuckers. Tubos de ar comprimido nas costas, equipamento pesado, desembarcando no planeta estranho, está tudo registrado, computador de bordo funcionando, informações estão chegando, parece que até agora não apareceu nenhum ser estranho, armas carregadas, a proteção pro desconhecido, até agora não fui informado se por aqui eu sou bem-vindo, a minha armadura tecnológica me protege de várias doenças, o clima por aqui é hostil, a visão desafia todas as crenças, os passos se tornam difíceis, a lama aqui é pegajosa, dificulta movimento em direção à região rochosa. Vestígios de vida me dizem que já não estou sozinho. A cápsula está ficando pra trás, não tenho mais nenhum vínculo. Trouxe tudo que eu preciso, tão cedo não vou voltar. Não vim aqui pra brincar, com algo bom eu tenho que retornar. Explorar o habitat alheio é a minha profissão, do mesmo jeito que fizeram vários anos no planeta da minha geração. Hoje tudo se encaixa perfeitamente com o que eu pensava, analisando a realidade que hoje por mim é transformada. Eu tenho o destino de alguém na mão, porque tudo depende de mim. A informação que será passada quando tudo voltar pra onde eu vim. Um batalhão de naves lotadas vão vir babando atrás de tudo. Colonizadores modernos que ainda trazem costumes sujos. Seria um erro dizer que isso aqui não abriga nenhum ser nativo, como fizeram há um tempo atrás com os povos primitivos. Eliminar todos eles ou fazer os mesmos de escravos. O ser humano tem um instinto que o impede de ser contrariado. Bandeirantes modernos que chegam em naves e matam todos. E tudo começa comigo, por isso não posso ser tão tolo. Ter o nome na história negra da nova civilização, como ser que deu início à mudança do planeta em questão. Será que somos deuses ou apenas invasores que usam das armas poderosas pra dizimar todos os valores?